E aqui vem: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Esforçando-vos. É algo, e quando a palavra fala de esforço, poucas vezes fala de esforço. Mas aqui no Novo Testamento, eu creio que umas duas ou três vezes tem esta palavra esforçando-vos, isto é, quebrando a nossa vontade. Esforço fala de nós irmos, né? Você sabe quando faz um esforço, quando nós vamos correr, né? Corremos 5 minutos, para correr 10 é um esforço maior, para correr 20 é um esforço maior, ou para fazer qualquer outra tarefa física, precisamos de muito esforço. É disso que a palavra está dizendo, que nós precisamos ser aqueles que nos esforçamos para preservar a unidade. Em tudo, o diabo quer desunir sempre. Quer desunir a família, quer desunir os filhos, quer desunir os irmãos, quer separar os pastores, mas nós devemos nos esforçar, como nós fizemos essa semana, irmão. Vão lá na casa do pastor, vão lá bater na porta dele, vamos lá entrar, vamos lá sentar, vamos lá conversar, vamos lá, né, vamos lá. Ah, e o diabo tenta desunir, mas nós vamos contra, vamos nos esforçando diante do Senhor. Tenta separar esse irmão, ele está longe, ele está afastado, ele está enfraquecido. A igreja vai lá, vão lá os homens, vão lá as famílias, vão lá as irmãs. Não deixa para lá não, meu irmão. Se esforça. Nós precisamos nos esforçar por esta unidade. A unidade da igreja, nós temos que nos esforçar. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa que a gente faz deitado, sentado, esperando. Não é a vontade de Deus. Não, não, meu amado. Não, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que pegar o carro. Para manter a unidade com os irmãos, eu tenho que andar 1.800 quilômetros de carro e vir nas outras igrejas, manter esta unidade, estarmos juntos, né? Às vezes vocês vão, pegam o avião, vão para lá, como fizeram 2 semanas atrás, para que esta unidade seja mantida, meus amados. Cada um de nós é parte disso. Para esta igreja ser unida, cada um tem que fazer a sua parte diante de Deus. Aleluia, eu quero fazer a minha parte como co-pastor com os irmãos, quero fazer a minha parte de estar aqui, de estar batendo nessa tecla, de estar reunindo, de estar unindo, de estar amando, fazendo a minha parte diante de Deus. Cada um de vocês, lutando diligentemente, esforçando-vos diligentemente em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há somente um corpo. Deus quer que nós vivamos como corpo. Vivamos como corpo de Cristo. Para fazer isso, nós temos que ter a visão do corpo. De que cada um de nós é importante, cada um de nós é uma partezinha deste corpo, andar de modo digno da nossa vocação, é nós discernirmos o corpo, que você é parte de um corpo. Nós podemos ver a igreja de diversas maneiras. No Antigo Testamento era um povo. Primeiro começou um povo dividido por tribos, depois a voz profética foi unindo a igreja como povo, né? A congregação dos santos foi unindo. Daí veio Jesus e apontou para a igreja, já algo mais perto. A congregação ficou algo mais junto. Depois veio os apóstolos, apontaram, né, para a família. Já é algo mais junto ainda. Mas vem, a palavra do Espírito Santo foi crescendo, foi nos apontando para sermos corpo. Corpo é alguma coisa que depende, uma célula depende de outra para viver. O dedo depende da mão para viver. A mão depende do braço para viver. O braço do antebraço para viver. E assim por diante, o braço depende do tronco. E assim todos nós dependemos do cabeça. O corpo para viver. É isso que nós somos, por onde flui vida, por onde flui o sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Esta visão de corpo que nos leva a entender verdadeiramente como algo que não pode ser separado. Separado, não pode ser dividido, não pode ser partido, não pode ser amputado. Uma igreja forte é uma igreja que é corpo. Amém, amados? Uma igreja forte é uma igreja que é corpo bem alimentada. Aleluia, glória a Deus. É um espírito. Maneira que Deus quer que nós andemos como corpo e andemos no espírito. Andais no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Deus quer a maneira que nós andemos, andar no espírito. Sabe o que é andar no espírito? É andar na dependência do Espírito Santo. O corpo de Cristo Jesus não depende da força humana. Não é um corpo feito por substâncias humanas, é sobre substâncias espirituais. E tem que ser um corpo fortalecido no espírito. O que é viver no Espírito? É viver na dependência, no caminhar diário, nas pequenas coisas. Primeiramente, a palavra diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele nos ensina todas as coisas. Toda a verdade. O corpo de Cristo, para andar de modo digno de Deus, você tem que ser ensinado todos os dias pelo Espírito Santo, meu irmão. Nos mínimos detalhes, nas suas decisões, ele te ensina. Segundo, ele te guia. O Espírito da verdade, ele nos guia. Ele nos guia na direção certa, nas pequenas coisas da sua vida. Ele nos ensina a fazer, ele nos guia. Ele te dá o direcionamento certo para a sua vida. Se a irmã precisa de direção em alguma área da sua vida, o que fazer? Consulte o Espírito Santo, ele vai te falar, minha irmã. Ele vai te dar a direção certa. Quando você depende do Espírito Santo, você não entra em fria. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a investir. Ele vai te ensinar o que comprar. Ele vai te ensinar, peça. Quando você for comprar alguma coisa, peça ao Espírito Santo. Ele vai te guiar no lugar certo. Vai te guiar. Eu lembro uma vez quando nós, numa determinada hora da nossa vida, nós tínhamos um dinheirinho guardado para comprar um apartamento. E nós fomos numa determinada construtora, chegamos lá e vimos um apartamento, mas não tivemos paz, nem Rosana, nem o seu pai, nem eu. Daí a gente resolveu esperar, que eu ia fazer uma viagem, não vamos fechar o negócio agora. E fomos, eu voltei daquela viagem, nós fomos para Torres tirar uns dias de férias na praia. E lá nós começamos a ver, vimos alguma coisa mais barata que nos deu mais paz. E nós orando sobre aquilo, e o Espírito Santo vem com a sua paz e vai te ensinando. Só é você dar tempo e espaço para o Espírito Santo, ele vai te ensinar a fazer a coisa certa. E foi, nós fomos, compramos aquele apartamento bem mais barato, que não precisava dar tudo o que nós tínhamos, nem o nosso carro, nem o dinheiro. E foi assim uma entradinha, algo bem suave, que veio, testificou de Deus, nos trouxe paz, direcionado pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes. Todas as portas se abriram. Um mês depois, aquela outra construtora quebrou, faliu, foi embora com o dinheiro de muitas pessoas. Mas nós ouvimos o Espírito Santo. Na nossa vida, no dia a dia, desses 25 anos de casado, no nosso ministério, nos mínimos detalhes deste ministério, o Senhor tem nos ensinado a nos deixar ser guiados pelo Espírito. Toda essa história que temos com sócios e Dani, nos mínimos detalhes, é um caminhar de ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? E vai continuar na vida desta igreja, nos passos, nos compromissos, naquilo que vamos assinar. Deixe sua vida ser guiada pelo Espírito Santo, porque andar de modo digno, se você quer andar de modo digno da vocação que fosse chamado, tem que entender que é uma vida no Espírito.